Identificação ZYL461, Rádio Colina FM 98,5 MHz, Guarapari, Espírito Santo. Uma emissora da Associação Comunitária e Cultural da Grande Guarapari. 24 horas no ar. Direção-geral, Rosemarie Sanglardi. Brasileiro tem mania de rádio.